Charlie X-Ray, autorizado a decolagem pista 17, vento no 50 graus, 12 nós. Confirma indicativo de chamada. Apolo 102. Pastor 102. Apolo 102. Gente, Apolo no 02, não temos todos os dados do seu plano, aguarde, vamos verificar no sistema. Azul 4076, desça para 2000 pés, está autorizado a LS e reporte localizador. 2000 pés, livre LS, Azul 4076, 2000. 721, chamou o solo. É o Webjet 672, ciente do ATIS, autorização, Fosão, Fortaleza, 330. Autorizado Fortaleza no 330, via Ferzulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5460, coteja. Afirmativo, Fortaleza 330, Ferzulu 19, Momo Frote, da 10 primeira esquerda, 208, 5460. Cotejamento correto, chama para perfeccionamento. Vai, pouso ajuste no 06. Ok, livre pouso, voa 9600. Aí, Negolando, escuta, corredor axé. Alex Way, 1000 pés no corredor axé. Vai manter o litoral ou vai voar direto para o Porto Seguro? Litoral, Romeo Charlie. Gente, então mantém 1000 pés até o farol da barra, aguardando a atenção a 085. O meu Charlie X Way. Junto, não escuta. Romeo Charlie X-Ray vai manter, se possível, manter em proa direta para Porto Seguro. Ok, então voa direto Porto Seguro? Afirmativo, direto Porto Seguro. Então curva à esquerda agora e voa direto Porto Seguro. Charlie X-Ray está livre a ascensão para o 085. Vente 085, direto Porto Seguro, Romeo Charlie X-Ray. Apolo no 02, autorizado Lagoa Santa, nível 080, saída Arbor, Rapaz DCT. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5454, coteja. Apolo 02, autorizado Lagoa Santa, 080, direita Arbor, Rapaz DCT. Decola da 10, curva direita, controle 120. Cotejamento correto, chama para acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Provável saída Arbor após DCT. Gente, daqui a pouco eu chamarei aí para a cópia. Obrigado pela informação, 2, 3. Gente. De voo 050. Solo 02, olhe para a direita no 21, décimo 9. 21, nós, no 600. Silver! Ego Tango Índia. Gente, reporte rotatória, já tá visual com a cabeceira no 7? Afirmativa. Então chame a torre na frequência no 8-12, é bom pouso. Vai lançar. Pessoas a bordo? 102 a bordo, altímetro no 0 no 6, vai chamar a torre 1895 para o táxi. 730, copiado. Você poderia também me informar estimado para outra vez, Léo? Autorizado DLS, azul 4076. Afirmativo, 4076, autorizado DLS, agora com a torre 1-8-9-5. Confirmando 1895? Afirmo, 1-8-9-5. Ok, obrigado. Você para 2000, 3223? Para 2000 pés, o ajuste 1016, autorizado final LS, reporte localizador. Então, 1016, autorizado 2000 pés, o procedimento é com mais estabilizado, 3223. 076, final da 10. Azul 4076, tem autorizado pouso pista no 0, Netuno 40 graus e no 09, ajuste 10 no 6. 10 no 6, só confirmando o vento, senhor? Venta de 140 com 10. Obrigado. Nada. Tarde, Papa Romeu Mike Serra Golf, identifique. Mantenha a proa de Amã e reporte descida, Mike Serra Golf. De Bravo Kilo Whisky, prossiga. Decola da interseção da cabeceira. Ok, gente, aguarde para o ingresso, não tem a posição. Afasta no corredor forte até 20 milhas. Decola da 17, curva à esquerda no corredor forte, 1.000 pés. Controle 120.8. Aciona 01.16, coteja. Confirma 2 a bordo. Altímetro 1-0-6 para acionamento e táxi. Chama em torre 1-8-9-5, bom voo. A próxima Juliette 1-6-0-0. Táxi via Juliette, portão 9-1-6-0-0. Nós podemos com a boa tarde. Trevado acionamento é forte para o táxi. Salvador 1-2-7-4, para Oscar na posição 08.5, adianta a Santander. O 924, está autorizado. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 120.8, aciona 5461 no cotejo. Ok, 390 autorizado, VAP azul 1-0, saída vai ser a pulsa, transição de par. Pode decolar de curva esquerda, controle operando 208, transponder 5461, eu vou 1754. Cotejamento correto, chama para perfeccionamento. Reportará, só tem um pequeno problema, você tem como coordenar para a gente o nível 250 nessa rota? Ciente, vamos coordenar 250 com resistência, aguarde. Obrigado. Só o Salvador Azul 4076 livrou na Foxtrot. 4076, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, 4076. 0 vento no 50 graus, 12 nós. Condições de aumentar para 250 até passar em TAP? 0, está reduzindo agora para 2.0. Fica passando centena, vai reduzir para 210 nós, o número 97. Ok, reduzir para 210 nós. De informação de pista livre. O número 1 para pouso, vento 1, 50 graus, 1, 2 nós. Ajuste 1 no 0 no meio. 1 no 0 no meio, aguardando pista livre 3223. Atualizado 250, obrigado. Alô, Salvador, é o Gol 806, informação para pau, autorização para Aracaju. É o Gol 806? Afirma. Sede prevista Pucajão, Aracaju, agora de cópia. Aguardando o Gol 806. Desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte no localizador, está livre da restrição em ITAP, no 924. Apolo 102, é qual o número 0, controle 120.8. Ponto de aproximação, aguarde, enche o dono 7 livre, número 1 para pouso, vento 40 graus, 1 0 mais. Chavala. Mantém a saída Arbor, Apolo 02. Acerta a saída 02. Salvador, boa tarde, o 5447 da CIP, informação papá para barreiras com disponível a cópia. Gente, aguarde o número 3 para a cópia. Para o táxi, objeto 6721, 51 a bordo, 4 horas, Recife. Confirma pessoas a bordo? 151. 2, 3. Rectangulo, autorizado pouso, pista 17, vento 130 graus, 1 0 mais. Tá bom, já. Webjet 6721, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento no 40 graus, 10 nós. Alinha e decola no 10, Web 5, 6721. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída Pucajão, Aracaju. Autorizado. Decola da 10, curva esquerda, controle 120.8, aciona 5462, coteja. Autorizado Aracaju 230 nível via Golf 677. Decolador 10, curva esquerda, Pucajama Aracaju 208 controle 5462 transporte. Proteja o Gol 9806. Protejamento correto, chama para pushback sumamento. Sente Gol 9806, portão 62. Está 3193, pronto para cópia. Proteja. Autorizado Galeão, nível 380, via Pesulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5466, coteja. Autorizado 380, Galeão, Pesulu 10. 0, decola da Eole do Bridge, pistão na 0, cruz direito 1208, 5466, responde. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Sim, parece. 35447, pronto para cópia? Pronto para cópia. Autorizado Barreiras, nível 200, saída Momo, após DCT. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5476, coteja. Tempo 0, 3 a decolagem. Tempo de decolagem, web, meia, frente 2. Curva esquerda, 208, controle, 4776, alocado, 5447. Responder 5476, corrigindo, sai da mão após DCT Lapa, após Lapa Barreiras. A Momo DCT Lapa, Lapa Barreiras. 5476 no transponder, 5447. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Camarei. 2230, pronto para cópia. Trânsito Salvador, passageiro 2230, na sua escuta, cota destino, vitória do conflito. Autorizado conquista, nível 180, saída Arbor após DCT. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5505, coteja. Eu, nível 180 para vitória da conquista. Decola Arbor, Arbor direto. E decola da 10 com curva à direita, intercepta. Referida, saída 5505, transponde 120.8, controle Salvador, cotejou 2230. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará para push, acionamento 2230. O TAN 3193, posição 1, pushback sonamento. Autorizado, chama para o táxi. Sim, faremos. November 801, Whiskey Whiskey, go ahead. Napkin Whiskey decola ao Zulu 5, curva à esquerda, reporte livrando o eixo da pista 10. Golf desça para 2000 pés, altímetro 05. 25, Webjet 6721, voe Abuco, restrito ao nível 290. Restrito 29, voando Abuco, muito grato, bom trabalho. Bravo Kiluís, que 1000 pés prossiga para o corredor forte. Bravo Kiluís, informe seu tempo de voo. Vai manter as 20 milhas? Sim, chame no retorno, Bravo Filuiz, que 1000 pés mantendo o corredor forte, até 20 milhas. O gol no 697 está no localizador. Torre Salvador é 1-8, decimal 95. O gol no 697, bom posto. 1895, até volta. Salvador, boa tarde, gol 1697 a 6 milhas onde a serra. 1697, repasse passando o marcador externo. Conta na externa, 1697. 328, identifique. Chegada a Mari, décima até o 50, 050. Apolo 102, Salvador. Escuta pra cima. Em fim de evitar tráfego, foi na proa 280, proa 280 por 25 milhas. Se perder as comunicações, após as 25 milhas, voa direto a Lagoa Santa. Ciente, gostaria de subir até 100, se possível. Ciente, tá livre, ascensão até 100 agora. Acionei minha 305, aciona identificação, chegada a MAN, desce aí, mantém o nível 060. Controle 120, decimal 8, aciona 5503, coteja. 7, altímetro 10, 15. Eu tráfego na sua posição 12 horas, está a 11 milhas, mantendo 80, o universal da Força Aérea Brasileira. Descendo para 2010, para 2015, com 1,32. Autoridade, chama para o táxi. E o 5447, senhor, está autorizado para o pushback também? 5447, havia chamado simultâneo, está autorizado chamar para o táxi. Chamarei o 5447. November 801, Whiskey Whiskey, ready to copy. Clear to Caldas Novas, flight level 400 via Upper Zulu 17, Arbor departure with LFA transition. Take off from runway 10, right turn, departure frequency 120.8, squawk 5521, read back. Pistão no zero, vento no 20 graus, 10 nós. Teve decolagem, tá 3993. 70 nós, autoridade ILS, comandado no localizador, só com o segurança, 10 no 5. 10 no 5, afirmo. Comandado no localizador, Golo 3, 18. Mike Serra Golf, chame a torre, 1-8612. 18-6. Corrigindo, 1-8-9-5, Mike Serra Golf. 18-9-5. Táxi Via Juliette, portão 5. Juliette, para o 5, gol no Mira Sete. Roda Max Serra Golf, estabilizado no lápis. Max Serra Golf, boa tarde, intenção de pousar no 7. Ah, burro! Ok, quando então desejar, pode prosseguir para a final do no 7, vento no 3, 0 graus, 1 0 graus, registro 0-5, Max Serra Golf. Juliette, as condições, mas tu sabe que está avisando. Um cara com a luz, base pra direita. Positivo. São 3193, decola 26, controle 1 2 0 8, bom. 208, ótimo serviço. Obrigado, bom. 5-1, prossiga. Gente, desce e mantém o nível de voo 050. Acione identificação da presente voo da proa de mar, o Gordo 5-1. Na proa de mar, para o 050, Gordo 5-1. Motor, depart control, 10-3-1-9-3, past 2,700 feet, now depart. 3-1-9-3, with a contact on departure, fly maintain level 380, fly heading dial. Up to 380, fly direct dial intersection, 3-1-9-3. 40, alterna Brasília. Gente, 33 a bordo, altímetro 10 no 5, táxi em frente, aguarde para ingresso no pátio principal. Gente, em frente, observando o plano e aguardando para ingressar no pátio principal. 5-4-4. No 5, desça para 3.000 pés, ajuste no 0, 1-5. 3.000, 10-5, 63.